Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Primeiro Em Transe de 2017, já entramos em janeiro, aqui na SPSR, mais uma sessão de audio-hipnose e começamos com um dos temas que mais gostámos de ouvir e de rodar por aqui no ano passado. Pertence à dupla 2814, constituída por HKE e Telepath. Trocaram sons e bocados de sons via internet, depois esculpiram tudo para constituir Rain Temple, um disco entre a eletrónica e a música ambiental e atmosférica. De Rain Temple e de 2814, começamos com Eyes of the Temple. Boa noite, bem-vindos. Eyes of the Temple pelos 2814 no início do Em Transe de hoje, depois um dos grandes discos do ano passado, Love Streams do canadiano Tim Hacker, anda por aqui nestas coisas da música há 15 anos, com este seu último registro de dar uma pequena curva na dimensão estilística que nos tem habituado. De Love Streams rodou Obsidian Counterpoint. Seguimos agora com Amir Abi, o dono do projeto Secret Pyramid. Continuamos com sons ambientes, drones sombrios, alguma música experimental. Vem tudo em Movements of Night, Arishant, por Secret Pyramid. Já dobrada a primeira meia hora desta sessão do Em Transe, depois de Secret Pyramid, Pan and Me, é o projeto solo de Christophe Mevel, o frontman do coletivo de jazz Dale Cooper Quartet and the Dictaphones. Ofereceu-nos há uns tempos Ocean Eyes, ouvimos Rewind, depois fomos até à música do argentino que assina pela Compact, Leandro Fresco. Veio numa compilação desta editora o tema Quando el Sol Grita la Mañana. E continuamos agora com Leland Kirby, o Sr. Caretaker. Há 2 anos editou um 7 polegadas com o misterioso e quase icónico londrino Cosmic Dennis Greenwich. Deste último há 3 temas, de Leland Kirby e da edição Untitled, podemos encontrar We Have At Last Come Home. Continuamos com Leland Kirby. Thank you. Acabam agora os sons de Carlos Sipa, vive em Munique, já pertenceu a várias bandas, foi baterista de rock e de punk, agora ao piano vai nos oferecendo uma música delicada e muito cinemática de All Your Life You Walk, Step Out From Time, antes Leland Kirby, depois o projeto de Jeff Stonehouse, Listening Mirror, de Racing in Aspic, Falling Under, e seguimos com uma das obras-primas de 2015, From Sleep, de Max Richter. Continuamos com Dream 3. Thank you. altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Vai correr em fundo By This River, uma versão de um original de Brian Eno, aqui por Alvanoto e Ryuichi Sakamoto. Em 2011 editaram Sumus, a quinta colaboração e talvez a última desta dupla de geniais músicos. Dizer-vos que depois de tocar na rádio o Em Transe está disponível em formato podcast na loja do iTunes ou em radiotrans.blogspot.com. Por lá também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Regressamos para a semana. Boa noite. Até à próxima.